Primeira Oscar, Charlie November, é ator. Escuta, Oscar está na hora. Sua posição é remota 1 no 2 no Pátio 1, confirme. Positivo, posição 1 no 2, Pátio Principal, Pátio 1. Gente, não aguarde autorização para o rebote. Ok, não aguardo. Um Chanel 6251, motorizado em área regular, pista 10, vento 1,10 graus, 619. Na 251, decolou 31, chame o controle salvador no 20-8. Estado Novembro, a gente pede o relógio da 12 para participar. Bom dia. Sim, bom dia. 49, decolou 41, chama o controle de salvador no 208. 208, com o 349, Maria. Salvador, bom dia, com 1349, passa 1700 na Sambo 1. Zona 349, contato radar, sua número 380, direto letra. Direto letra ao 380, voo 349. 1349, chama de assistir agora, frequência 125, décima 1, alterna 1, 2, 3, décima 8. 351, 2, 3, 8, vou 1349, bora. 7 horas. Informação. Autorização Guarulhos. Está 3171, 30 para Guarulhos, via Cruzeiro 0 Taubaté, nível 320. Distribuição no 1, transição ótima, curva à direita para decolagem. Transponder 5142, controle 120, decimal 8. Uma saída? São 1, transição ótima. Campo 1 na transição ótima, com curva direita, 5142 transponder, controle 208, stand 3, transponder 5142. 5142, stand 3, 3171, não foi reto, portão no 0, só não estiver com essa nota. 28, bom dia, aparelho 2261, seguinte da Gol, pronto para a Copa. Aparelho 2221, para barreiras autorizadas e a rota do plano de voo, nível 160. Subida mão, transição da TAP, curva esquerda pode decolar. Transponde 51430, controle 1208. Bravo Romeu, nível 160, saída Momo, posição VATAP, curva à esquerda, transponder 4510, controle 120, décima 8, passarei 2221. Passarei 2221, transponder 5140 e a rota é plano de voo. Minutos para Conde, voando para o aeroporto, chame-me da descida, ajuste 1019. Salvador, Sané, 625, fora descida. para 4.006, o ajuste na 0, na 9, ajuste na 6.25. 4.019, 6.285. Pushback, acionamento na posição 10. 3171, livre, pushback, acionamento, chama para o táxi.